Agenda 9-1-8, 3-1 de marcador externo, complexo elétrico na torre de controle, 1-1-8-1-9-5, boa tarde. 0, vento 090 graus, 14 nós. Brasil 729, traço já ultrapassado, prossiga na descida para 410, na última 04, acabou. November 2, Juan de Salta. Respond here, runway 290. Está agora 7.70 milhas, Nordeste, a mais de média 0.35 de Salvador, patente em condições visuais, nível visual 0.35, serviço radar terminado. Chame do controle Aracaju. Presença, 120 decimal 30, boa tarde e bem-vindo. 289, desça via chegada para 2000 pés, autorizado no final, violência 2, pressão no zero, reporte estabilizado no localizador. 208. 208, tomando controle de bom, 2, 6, 2, 0. Subindo via Puca para o 370, gol 620. We are not receiving your Charlie Mode response. Okay, this is 215. Mike Arsene, identificação, autorizado voa direto do Porto, sem necessitar de chegada à mão, sem negar no 014, no Porto, no ponto da esquerda. Now you hear and receive your chatbot. fumante terra acelerada passando e servia a chegada bomba para o nível 060, final no 014. Decolado 4-0, Salvador, 1-2-0, 8. chama, Salvador, 1208, 2231, anda para Freire, bom trabalho. Salvador, passageiro 2231, decolado da 10. 2231, contato na 10. Chuva para nível 180, sem restrições. Sobe para 180, PV da Mônica, transmissão WhatsApp sem restrições, 1231, até para falar. Recuperou o traço agora em altitude 2231 para fora. direcional para Pastoreto, 11 horas, 11 milhas, do Chifrão, Serra 2.2, mantendo 60 como F-Chifre. Viagem, Pastoreto. Tango, deixa para o tráfego de Arquitel, diretamente para a Pastoreto, com campo. Começa a ter 300 Bruno, limite localizador, desce para 2.0, no 4. Agora é 62155, down to 1,500, no 1,600. 2.0, agora o 2.0, 8, muito obrigado, additional request here, level 1, 0 miles. Test and level 0, test 5 to 1, 3 to 0. Será 1 ou 0 mesmo, senhor? boa tarde, Matheus, quanto te espera? Alfa Charlie Mike no solo 5-1, no confirmo o pátio. Via Papá, Caixa Critério, trabalha a sequência de estacionar. Pego mais Sierra, autorizado pouso, pistão no zero, vento 100 graus, 194 nós. Autorizado pouso, no zero, F mais Sierra. Petrolina, Sulta Recife, número 320. 320 na prova de Petrolina, Ocean 364. November 62155, Central Tower, frequency 1895. November 62155, here's the final line, 1000 by expected, to keep things falling. controlada aos 5.000, grande corredor Sherman, no teste no controle 120, décimo 8. 1208, Oscar Mike. Controle Papa Romeo, Oscar Mike. Mike, bom dia, Manaus, Mike. Foi, próximo plano, corredor 160. Para 3.000, 3.000, 0, 1, 4, 5. 4, preparação para processamento, esquerda para o A390, limite radial 2, 700 R, soma 10. Azul 411, apresente o S, UTG. Passa azul alfa, decoração de processamento, esquerda para o A, 390, limite radial 2, 80, de Salvador, 531, atenta. Esquerda para o A, 390, limite radial 2, 80, de Salvador. Chama o centro Recife na frequência 192, sobre 135, decimal 3. Centro Matheus, escuta. Gol 1869, esquerda, proa 190, limite ao localizador. Next line, runway. Until there, on the left, on the final runway 17. So that's our next step. Go to the concrete. Rumo a Oscar, ingresso na pista 7, aguarde pista livre. Direita pro 090. ligado ao 07, chama controle no 20.8. Down 3894, pouso pistão no zero, vento 100 graus, 14 nós, palmo traço, espera no setor norte, um Charlie 208 a 1010 na terceira com aproximação. Teste do traço, hoje de pouso, tá 3294. Presente direto a perna do vento, pista no zero, sem interferência com a mesma. Aguarda instruções para girar a base, forma é após a zona final. Após a mais um, trato um sequenciamento, um Charlie 208, após estar autorizado a girar a base. Tem mais ingressando o vento, sem interferência com a gente, de aproximação, pista no zero. Primitivo ingressar na perna do vento, com o turista é pouso da aeronave, essa é a versão. Oi, Salvador, vou atrás do voo, passando o voo do voo. Cada um vai ser do voo, continua a aproximação, guarda o sistema 0 mil. Fazendo. Tá 3894 no solo 14, liberando a direita na época.